o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 16h, 2 horas de rock and roll, como eu sempre digo pra você. Pra você dar aquela de chavada legal, isso, né? Curtir o que você gosta, tá? Com alguém que você gosta, se for o caso também, curtir rock and roll bem acompanhado, também vale, meu amigo. Oh, e como vale? Nossa Senhora! Bom, o difícil é achar uma companheira roqueira, né? Isso é difícil. Geralmente, o cara que é roqueiro é casado com a mulher que gosta do Luan Santana, que gosta do Exalta Samba. Ai, eu amo o Roberto. Nossa, ou então, quer a coisa pior? Fábio Júnior. É, meu amigo, eu posso dizer isso de cadeira, tá bom? Olha, no programa de hoje, a gente vai rolar então os últimos álbuns. Eu digo últimos álbuns porque é o seguinte, eu podia falar lançamentos, mas tem bandas aqui que os últimos álbuns foram de 2006, 2005, 2007, até chegar a 2011. Por isso eu digo últimos álbuns e... todos são lançamentos mesmo, são os de 2011, tá? 2011 e 2010 ainda, mas são os últimos álbuns para você conferir os últimos trabalhos de bandas como Accept, CDC, Gamma Ray, Warren, Kiss, Gotar, Lynyrd Skynyrd, Santana, tá ótimo o CD do Santana, o Black Label Society, Blaze Bailey, Rammstein, Death Star, Jill Sanders, ah, tudo aí um monte, cara. Olha, são 26 bandas. Não vou ficar falando tudo isso aqui não. Você vai ouvir depois, tá ok? A gente começa com o Accept. Nessa primeira sequência, olha, tem os últimos álbuns do Accept, AC/DC, Gamma Ray, Warren, Kiss e Gotthard. Vamos lá? A gente começa com o Accept, ex-banda do UGO, com Blood of the Nations. Olha, novo vocalista. E pra mim, não ficou devendo nada o Udo, hein, cara? Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. come on now. pushed themselves around, and I've been called by many names. I'm just locked out on the loose, yeah, and it's always been the same. I don't wear the latest fashion, and my hair grows way too long. Buddy, can you hold a secret? Here's what keeps me going on. Well, I don't mind. Brincadeira, meu amigo, é o Gotthard, I Don't Mind. Eu não conhecia essa banda, cara. Leitinho que me apresentou, Henrique Leitinho que me apresentou, falou: olha, você conhece essa banda? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Eu não sou do tipo que fala que conheço sem saber, não. Se eu não sei, eu falo que eu não sei, cara. E eu vi, gostei, já consegui a coletânea, já fiz um especial do meu programa lá na Resende FM, tá? Posso fazer o jabazinho aqui, né? É, todo domingo, de 3 às 4 da tarde, lá na Resende FM, 90,5, também tem rock and roll. Lá eu faço propaganda do programa aqui também, não tem problema, ok? Bom, olha, foi Gotthard, I Don't Mind, Kiss, All for the Glory, do álbum Sonic Boom, último álbum do Kiss do ano passado, Warren, Sex and Love, aliás, Sex and Love, tá ok? Warren também lançado agora, cara, não, Warren foi 2009, tá bom? O Gamma Ray, Mother of Angel, não... Gamma Ray, que é de 2009, o Warren foi lançado agora. AC/DC, Big Jack, de 2008, e Accept, Blood of the Nations. Bom, a gente vai pro break. Na sequência, tem novos lançamentos aqui pra você, do Lynyrd Skynyrd, Santana e Robbie Thomas, Black Label Society, Blizzy Bailey, Rammstein. Daqui a pouquinho a gente vai. Classic Rocks. Pois é, mais uma sequência pra vocês aqui. Hoje a coisa tá boa aqui, cara. O clima hoje tá ótimo. Só recordando coisas engraçadas aqui. Mas calma que depois você vai ouvir, tá bom? Olha, nessa sequência tem Lynyrd Skynyrd, Santana. Ele lançou Guitar Heaven. É o álbum do Santana com vários vocalistas. Santana canta, mas ele cantava no começo dos anos 70. Depois não, ele é um excelente guitarrista. Então ele começou a convidar vários vocalistas famosos. E alguns não famosos também para cantar com ele, e realmente ficou show de bola esse último álbum. Aliás, nessa sequência aqui do Santana, você vai ouvir um cover da música do Queen, o famoso álbum do Queen, Jerry Clapton, Jeff Beck, aquelas feras todas, Ginger Baker, Jack Bruce. Bom, só feras dos anos 70 e 60, 60 e 70, tá? 60, mais 60 ainda. Tem o Black Label Society, né, do Zac Wild, ex-guitarrista do Ozzy Osbourne, e a banda alemã Rammstein, cara. É, você vai ouvir, vai conferir. Elas estiveram no Brasil ano passado, Rammstein. Bom, vamos começar com Lerner Skinner, do álbum Garden Guns, de 2009, Coming Back for More. Vamos lá. Yeah. she is my Elva Lord. She is my Elva Lord. She is my Elva Lord. We'll be right back. ins Wasser. Schöne Leiber, wie sie glänzen in der Sonne. Ich schleich mich an und rede fein. Wer ficken will, muss freundlich sein. Liebe ist für alle da. Liebe ist für alle da. Liebe ist für alle da. Entendeu, cara? Eu não entendi nada. Liebe für alle da. Eu tô aprendendo a falar alemão, eu não sei. Aprendendo não, a pronunciar, né? Eu nem sei o que, que significa. Liebe für alle da. Liebe, eu sei que é o amor. É, Liebe. Eu sei, eu te amo em alemão, é Liebe dich. Já namorei uma suíça, eu só sabia falar isso. Até que ela começou a me ensinar, que eu já tava de saco cheio de eu falar isso. Ela começou a me ensinar mais coisas. Mas eu esqueci tudo, meu amigo. Liebe für alle da, do Rammstein. Blaze Bailey, ex-vocalista do Iron Maiden também, City of Bones, do último álbum do Blaze, Black Label Society do último álbum, muito ótimo, Overlord, Santana e Robbie Thomas, Sunshine from Your Love, é o cover do Cream, e o Leonard Skinner com Come Back for More. A gente vai pro break, na sequência tem o Death Stars, que é a versão em inglês, pra mim é a versão em inglês da banda Rammstein. Se você perceber o estilo de cantar do vocalista, você vai ver que é igualzinho do vocalista do Rammstein. Tem Dio Centered, olha só, Megadeth, essa sequência tá mais porrada, meu amigo. Tá mais trash, tá ok? É, mas a gente tem que tocar todos os estilos aqui no programa, tá bom? Tem Megadeth, Exodus, Down e Sepultura. Volto já. Classic Rocks. Você é começando, como eu disse, com a versão em inglês da banda do... da versão em inglês do Rammstein, que é o Death Stars. É isso, né? Death Stars. A gente começa com Death Dies Hard. Vamos lá. Classic Rocks. Sunrise no more. Don't bring no excessive insane strive. Can you please, please give them something? The buzz of Dr. Springs got alive. Can you backwards be carried on white wings? You've never felt anything like this before. It's off a storm, reach the victims up on the shore. Oh,

it was built for what we gave. That's right. Just pass the line of time. Now we just pass the line of time. Chaos, chaos, chaos, chaos. Brincadeira, como é que o cara consegue contar, cantar 2 horas de show assim? Kairos! É, o Sepultura, Kairos, faixa título do último álbum lançado agora do Sepultura. Eles que daí também vão estar no Rock in Rio, cara, tá? É, isso mesmo. Você ouviu a banda Down, Ice Cream, Exodus, Demoside, Megadeth, Bite the Hands, Dissented, Critical Mass e Death Stars, Death Dies Hard. Esse meio pesado, essa sequência aí foi meio pesada, mas é rock and roll, meu amigo, tudo pra mim é rock and roll. A gente vai pro break e voltamos com o último bloco, vamos. É o último bloco? É o último bloco pra mim, última sequência, a gente volta já. Classic Rocks. Pois é, já na última sequência aqui, ó, a sequência mais longa, cara. Você vai gostar, tem 10 músicas aí pra gente fechar o programa. É, eu disse 10. Ah, cara, brincadeira não. Olha, tem Heaven and Hell, Halloween, Uriah Heep, tudo últimos álbuns, hein? Uriah Heep, Metallica, Motorhead, Scorpion, Ozzy Osbourne, tá em todas esse cara. Essa azeitona de empada, tá em todas. Slayer e Iron Maiden, tá bom? A gente começa com Heaven and Hell de Tom Iommi com Ronnie James Dio, a última gravação do Dio, cara. Ronnie James Dio que faleceu já tem mais de um ano e pouquinho, faleceu em maio mais ou menos. A gente vai ouvir Bible Black, vamos lá. become your new god now. Of me, yeah.

mas é do último álbum, cara. Último álbum do Iron Maiden, The Final Frontier. The Man Would Be a King. Tá ok? Gostou? Maneiraça, cara. Rolou também o Slayer, Building to Order, Ozzy Osbourne, Let Me Hear You Scream, do álbum Scream. Tá? O Ozzy, quando ele foi fazer o lançamento desse álbum, ele foi naquele museu de cera de Madame Trudeau, lá em Londres. E em vez de botar, eles tiraram a... Ele tem uma estátua dele lá de cera, né? Uma imagem, a estátua dele de cera. Tiraram a estátua e ele sentou no lugar da estátua. Aí eu vi no YouTube, cara. É pra rir muito. As pessoas chegavam, olhavam, chegavam bem pertinho dele. Nossa, mas tá igualzinho. Aí ele dava um grito. Imagina, você tá no museu de cera, chega perto de uma imagem, aí de repente a imagem parece viva na tua frente. E ele cai na risada, né? Ele e a mulher dele, que é outra porra louca também, a Sharon Osbourne. É outra doidona também, né? Aliás, tem um lance que a menina chega e fala: mãe, tem até cabelinho no braço dele. Aí ele dá aquele grito. Uá! Porque o nome do álbum dele é Scream, que é grito. E você ouviu aí Let Me Hear You Scream do Ozzy. Tem Scorpions, também Slave Me. Deixa eu ver aqui, ó, Motorheads, I Know How To Die, Metallica, Judas Kiss, Uriah Heep, que tá demais, o último álbum deles, Money Talk, e Halloween, Are You Metal, também do último álbum, que tá muito bom, e Heaven and Hell com Bible Black. Gente, ó, chegamos ao final de mais um programa, esse aí de últimos álbuns, pra você ficar conferindo os últimos lançamentos das bandas, tá? E semana que vem a gente vai fazer uma coisa meio diferente, vamos fazer uma misturada legal aqui, fazer uma salada de rock and roll, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá ok? Sabadão, mais uma vez, meu amigo, se dirigir não beba, já falei, leva o irmão de sua namorada, leva aquele chato da turma, aquele pentelho, seu cunhado, enfim, aquele cara que não bebe e só enche o saco de todo mundo. Tá, vocês levam ele lá, deixa ele lá na festa, arruma uma mulher bem feia pra ele ficar lá no canto, lá enchendo o saco, porque ele vai ficar com vergonha de aparecer com a mulher, aí na hora de ir embora chama... Isso é sacanagem, né, Marquinhos? Aí no final, na hora de ir embora, chama o cara, tá bom? Mas paga bastante refrigerante pra ele a noite inteira. Gente, ó, se dirigir, não beba, galera, papo sério.